Já houve alertas quase de tudo e ainda hoje estive com uma pessoa bastante ligada à área da saúde e era aquilo que ela me dizia, a longevidade aumentou, né? Portanto as pessoas hoje têm muito mais esperança de vida e toda a vida se comeram enchidos. Portanto, penso que quando é tudo comido na medida certa, penso que nada faz mal. Agora, quando é com exageros, é evidente, é natural que faça mal. Mas, e principalmente, as pessoas têm que optar por aquilo que é de qualidade, não com os conservantes, não com os corantes, mas com aquilo que é natural, que é o principalmente na área dos fumeiros, que é os fumeiros artesanais, com qualidade.